todos somos poucos, e por isso eu também, em nome do Conselho do Município e em nome das gentes da Oliveira do Hospital, quero agradecer essa cadeia de solidariedade que se criou a nível de Portugal em relação à Oliveira do Hospital, tendo minimizado muito os impactos e as perdas das próprias populações, neste caso dos animais. Arderam 5 mil animais, quer dizer, é um número que ultrapassa os 5 mil animais, é um número extremamente, e por isso todos juntos, o exemplo do país em relação à Oliveira do Hospital tem sido um exemplo de gente solidária, num povo que realmente na dificuldade nos tem ajudado, e eu tenho que agradecer do fundo do coração a todas essas pessoas, umas de mais anónimas, outras de outra maneira, que nos têm feito chegar os seus bens, e por isso ainda há aqui muito trabalho para percorrermos. Começámos a iniciar uma caminhada de uma maratona e ainda estamos nos primeiros quilómetros, e a maratona costuma, cada vez que avança os quilómetros, costuma ficar mais difícil conforme a distância, e hoje não tenho dúvida nenhuma que cada dia que passa há um avolumar de problemas, problemas que não tinham sido detectados no dia anterior. Isto é um trabalho muito difícil, é um trabalho de grande complexidade, porque também começam a aparecer pessoas que nunca reclamaram nada e que estão com muitas dificuldades, e essas não as conseguimos diagnosticar. Por outro lado, ao mesmo tempo, também estamos e vimos que às vezes há pessoas que não perderam nada e que querem neste momento fazer alguns aproveitamentos. Constatemos tudo. E eu todos os dias lido, pelo menos aí com mais 300 problemas diferentes do dia anterior. E é uma aflição tremenda e é uma angústia tremenda. Nós queremos responder a todos, mas também sabemos que às vezes a nossa capacidade não é ilimitada. Mas muitas vezes tiramos forças de onde nós temos para tentarmos resolver os problemas, sobretudo aos nossos munícipes e até numa cadeia, até em relação a outros concelhos que temos ajudado.